6310, chame Recife, na frequência 2005, 6310. 685, caso negativo, 12545. Usado chame táxi, o altímetro no 022. Hoje é 63-13, avistado, atento à chuva bem leve sobre o campo, pista úmida, QNH1 no 022, o vento de 1,50 graus com 8 nós, autorizado pouso na 10. Tive posição na 0, pista úmida, 1022, hoje é 63-13. 2 mil pés, autorizado VDL para reportar no localizador, posição 330. Livrada à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 4. Livrada direita, Alfa Juliette para o 04 no Xenar 63, Luna 3, não sei de quanto está lá. Azul 4235. Azul 4235, autorizado final LF, surgindo no 86. Points 86, boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite, Azul 4235. Azul 4235, boa noite, avistado, cheque o trem, o vento é de 1.40 graus com 15 nós, QNH 1022, está livre pouso na 10. Baixou e travou, senhor, tem livre pouso na 10, só confirmando o vento, por gentileza. 140 com 15 nós. Obrigado. O Oxa 6303, pode confirmar se a pista está seca? Seca, seca, afinal está um pouquinho turbulento, 6303. Agradeço, Oxa 6303. Copiou o Azul 4235? Copiei, obrigado, senhores. O Bravo Oscar livre o táxi, chame para ingresso na 17. O QNH 1022. Oscar, tá livre o ingresso, 97, chama ele e pronto. Salvador, boa noite, Web 6747, informação X-Ray, ponte de parada 5, autorização de tráfego. Só um minuto para a decolagem, o Web 6747. Para a cópia, perdão, um minuto para a cópia. Obrigado. 4235 no solo aos 12, ao livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 4235. Bravo Oscar, tem condição de após a decolagem agilizar a curva esquerda para subir da Pouca, decolar imediato? Ok, está autorizada a decolagem imediata, o vento é de 1.30 graus com 14 nós, QNH 1022, Romeu Bravo Oscar. esquerda, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, decolou o Zulu 3, chame o controle em 120, decimal 8. Bom voo, boa noite. Obrigado, Oscar 208. Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, contato radar, sube e mantém o nível 370, sai da PUC. Só mantém 370 na PUC, Romeu Bravo Oscar. Para Guarulhos, nível de voo 360, pela APR Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5452 e o controle em 120.8, corteja. 6747 autorizado Guarulhos, conforme nível 360, decola da 10, curva direita, Del Leda Bridge, apresulou no 6 BHZ. 5452-208. Correto, chame para o estacionamento, Web 6747. Ciente, obrigado. 1-0 na Mari. 1-0-76, identifique, mantenha a chegada na Mari e desça até o nível 050. 0-0 na Mari. 0-76. Salvador, boa noite, Pena 3305, passando Índia Serra, baixar o travado. Pena 3305, avistado, boa noite, o vento é de 130 graus com uma dúzia de nós, está livre pouso na 10. Livre pouso na 10, Pena 3305. Boa noite, 89, portão 9 autorizado, pushback acionamento para táxi, chame torre 118 decimal Bedas. Total 9907, acione identificação, chegada Bonf, desse para 4.000 pés, 1022 ajuste. Tá 3305, no solo, Zulu 8, ao livrar à direita, táxi via Alfa e aguarde antes da Juliette. Está librando, vai táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. 076, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Ok, reportará localizador descendo para 2000 no 604, está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370 pela APA Zulu 19. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Transponder é o 5445, controle em 120, decimal 8, coteja. Correto o cotejamento, chame em 118 meia dúzia para o pushback acionamento no portão 2. Torre Salvador, voo 1889, pronto para DAC. Está com meia dúzia 1 a bordo, alternando Campinas, autonomia 3 horas 35 minutos. 3h35, Campinas e 61 a bordo, está livre o táxi. Contornando pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O altímetro no 022, chame quando pronto para a decolagem, voo no 889. Contornando pátio 1, Índia e Alfa, 1022, chamando para a decolagem, 1889. Só 3305, observe o Gol taxiando no pátio, assim que ele liberar a Juliette, só ingresso é Juliette para o portão 62. Agora a passagem do Gol vai ficar na GDS, portão 3398, identifique chegada a Mari, desse mantém nível de voo 050, 3398. 390, 50, 3398 na Mari. Torre, gol 1889, próximo ponto de pegada 10, pronto. Voo no 889, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 130 graus com meia dúzia de nós. Perdão, com 1,6 dúzia de nós, 16 nós. E alinhar e decolada 10, com 1889. Salvador Web 6747, pushback acionamento da 5. Autorizado, chama para o táxi 6747. Autorizado, chama táxi 6747. Gol no 889, decolou os 24, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo e uma boa noite. 208, boa noite, bom trabalho, 889. Gol no 889. Boa noite, decolado 0 já. Boa noite, gol no 889. Contato radar, tudo mantém o nível de voo 360, voo Dayon. 360 Dayon no 889. Total 9907, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 398, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1.022, 1.022. 076. Ligou 1076, estabilizado LS. Tio 5972, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1.022, ajude. Bruno 076, muito boa noite, avistado, reporte quando visual com o campo. Reportará. 076, Salvador. Visual com a pista, gol no 076. Ok, no 076, confirmando o trem checado, o vento é de 120 graus com 15 nós, o altímetro no 022, autorizado pouso na 10. Afirmativo, sente, livre pouso, confirma a pista molhada? Não, negativo, não chove sobre o campo, aí na final tá chovendo forte, confirma? Não, forte não, tem uma chuva de média intensidade. Ok, aqui na, sobre a pista não chove, ok? A pista está seca, o Chanek pousou há cerca de 10 ou 15 minutos, reportou uma turbulência leve na final, ok? Ok, estamos passando por ela agora, turbulência de média para estar forte. Ok. Negativo, mantenha estado número 3 na aproximação. Afirmativo, número 3. 47, 120 a bordo, 3h55 com o número 2 para o tanque. Siga o gol, chame no ponto de espera pronto para a decolagem, web 6747. Seguirá, 6747. Vai chamar o centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25, boa noite. 251-3325, 889, boa. Para o táxi, o voo 1604, está com 174 a bordo, 330 Recife. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, no 604. Livre à direita, ponto de espera, dono 0, chamará para a decolagem, no 604. 1076, no solo aos 30, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. E 360 para Guarulhos. 360 para direita, chamada de prefeito. Subida Dael, Leda, Bridge. Dael, Leda, Bridge. É o Leda Bridge, grato. Né? 398, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador. Afirmativo 2000, repassará no OK, está 3398. Em LS, está estabilizando no localizador. Reporte baixado, travado, visual com a pista estabilizada no final do 0, total 9907. Portada total. Quem é o campo de pista?